Bom dia, Doris, agradece que não vou me ver de novo. Estou tentando levantar, mas sinto sangue no meu rosto. Rastejando pro inferno, pois eu morri como um boss. Jogador filho da puta, esses manos são uma bosta. Estou fora do jogo, as gatinhas não aceitam que não vou me ver de novo. Elas choram que não vão me ver de novo. Meus crioulos não acreditam que estou fora do jogo. Tenho cor no meu caixão, a boate chorou sangue. O dia nasceu vermelho, hoje os pássaros não cantam. O meu mano que tá preso vai receber a notícia agora. Jurei pra ele que nós ia dar uns graus de morte. Quem é o jogador caiu com a 44? Quem é o jogador caiu com a 44? Quem é o jogador caiu com a 44? As boates choram. Tô fora do jogo. Estou fora do jogo. Estou fora do jogo. Estou fora do jogo. Estou fora do jogo. Do jogo. Do jogo. Do jogo. Do jogo. Do jogo. Do jogo.